Lo hizo posible. Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y selección musical. En el sonido, Santiago Ramírez. En la investigación, Orlando Rivera. Y en la selección del mejor formato, Emilio Sánchez. Estamos en la FM Plus. La primera canción fue compuesta por Toquinho y Vinicius de Moraes. Es un componente literario lindo que habla de Itapuán, una playa en el estado de Bahía, en Salvador, un lugar muy simbólico en la música de Brasil, con la colaboración de Gilberto Gil. Me pareció muy linda esta versión, que es Gil y Toquinho, de los dúos de Gilberto Gil. Aquí está Tarde en Itapuán, que habla de la tranquilidad junto al mar, evocando amor, nostalgia y la simplicidad de la vida con una cachaza. Calção de banho, um dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Depois na praça caí-me, senti preguiça no corpo e numa esteira de vinho beber uma água de coco é bom. Passar uma tarde da ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Mar inaugura um verde novinho em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha e com um olhar esquecido. No encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar, é bom passar uma tarde da ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Sentir o arrepio do vento que a noite traz e o disque-disque macio que brota dos coqueirais e nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã. Ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, amor em Itapuã. Passa uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. La Costa es una canción interpretada por Vanessa Williams, lanzada el 22 de agosto de 2024 como parte de su álbum Survivor. La canción original la hizo Natalie Cole. Esta fue producida por Henry Hay. Esto se lanzó en el 2024. Incluye al guitarrista brasilero Romero Lubambo, a Carl Carlton en el bajo, a J.T. Lewis en la batería y a Grégoire Marais en la armónica. Suena muy lindo, La Costa. Esto lo hizo también Ahmad Jamal, pero me encanta la versión de Vanessa porque tiene una parte más instrumental. La original, Natalie Cole. Chaggy Robin Thicke Looking Love es el nuevo sencillo de Chaggy con la participación de Robin. Incluye un sample del clásico Lovely Day de Bill Withers, al estilo del reggae, del R&B, del soul característico, el contraste de la voz grave y rítmica de Chaggy y el falseto de Robin Thicke, fusión de varios ritmos. Aquí está el tema Looking Love. You know this one goes. It's Robin Thicke alongside Mr. Lover. Me love the way you walk. Me love the way you talk. You're looking good, my walk. Shaggy, might I say that you look lovely this evening? Yeah. You're beautiful and it shows. I can't help but say how I'm feeling. Just thought no. Listen, baby, I'm loving you, yeah, I'm loving you. So lovable, yeah, I'm loving you. Your eyes, your smile, incredible, yeah, I'm loving you. So incredible, I'm loving you, yeah, I'm loving you. So lovable, yeah, I'm loving you. Your eyes, your smile, incredible, yeah, I'm loving you. So incredible, baby girl, I'm loving you. Soft kisses on your face while hugging you. Let me take you to a place just for me and you. Lovely lady, anywhere you want, fly, I'll make your gray skies blue. A treat fitted to a week, just to show you how much you mean to me. Not for hype, pay with love, no secrecy. Bon voyage, set sail on the love seas. Your perfection, baby, you're all I need. Vamos ahora con una obra maestra de Tito Puente, compuesta por Nora Morales. Él hizo un homenaje a Broadway en Latin Jazz. Es un clásico dentro del repertorio de la música cubana y está dedicado a una mujer que se llama María Cervantes, aunque no se conocen muchos detalles específicos sobre ella. Pero si ustedes miran, es un buen clásico de Tito, y sobre todo la expresión de los timbales. Con ustedes, María Cervantes. Thank you. turno es para Van Morrison, un tipo que sacaba ya 5 discos al año. Se volvió insoportable, es el número 35 que sacó en el año 2015. Y bueno, pues invitó a cantantes como Bobby Womack, Steve Winwood, Mark Knopfler, Taj Mahal, Mavis Staples, Michael Bublé, Natalie Cole, Gregory Porter, Joe Stone, e invitó también al gran guitarrista de jazz George Benson. Investigué mucho para este programa, espero que les guste. Higher Than the World, Más Alto que el Mundo, con Van Morrison, el irlandés, y George Benson. Es un álbum de estudio de la banda brasilera de jazz funk Azimuth, lanzado hace tiempos, en el 2011, grabado en Río de Janeiro, con samba, funk, jazz, una cantidad de estilos eléctricos muy especiales, producido por Daniel Monick y David Brinkwood, y este tema me parece que suena muy lindo hasta ahora. En las canciones que a mí más me gustan, Aurora, con el grupo Azimuth. Estamos presentando este programa, Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y selección musical. Santiago Ramírez en el sonido, Orlando en la investigación, Emilio en el formato. Aquí está Azimuth. Watch What Happens es original de Michel Legrand con letras de Norman Gimbel. La canción proviene de la película Los Paraguas de Cherburgo, que fue protagonizada por Catherine Deneuve en 1964. Y esto es lo nuevo, de John Pizzarelli, y aparece en Kisses in the Rain. Aquí les dejo con una versión más de Watch What Happens. Let someone start believing in you. Let him hold out his hand. Let him touch you and watch what happens. Want someone who can look in your eyes and see into your heart. Let him find you and watch what happens. Cold. No, I won't believe your heart is cold. Maybe just afraid to be broken again. Why not let someone with a deep love to give, give that deep love to you? And what magic you'll see. Let someone give his heart, someone who cares like me. To you, and what magic you'll see. Let someone give his heart, someone who cares like me. Let someone give his heart, someone who cares like me. Bruno Mars ha estrenado después de una década su primer álbum solista titulado The Romantic. Ha compartido el video de su más reciente sencillo Risk It All, en el que participan los mariachis criollos de Guadalajara. El tipo anda muy bien, debe mucha plata, pero el hombre es talentosísimo, hijo de padre puertorriqueño y madre filipina y criado en Hawái, pues este tipo ha hecho cosas muy buenas. Y cada vez lo hace mejor. Aquí está Bruno Mars, Risk It All, con los mariachis, los criollos de Guadalajara. For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine, I'm trying to be your man till the end of time. Oh, I'll do anything, anything you ask me to. Una canción compuesta en 1970 por Lucio Battisti, interpretada inicialmente por Bruno Lauzi y grabada por muchos artistas. La versión más popular sigue siendo la de su autor Lucio Battisti. Ella hizo un trabajo que se llama Ornella Banoni y más y puntos suspensivos, y ahí se unió para hacer este trabajo, y este es muy lindo. E Penso a Te con Ornella Banoni. Io lavoro che penso a te. penso a te. Gli telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te. Gli sorrido, abbasso gli occhi, penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando. Cercando, scusa tardi, e penso a te. Mi accompagni, e penso a te. Non sono stata divertente, penso a te. Sono al buio, e penso a te. Chiudo gli occhi, penso a te. Io non dormo e penso a te. Con un tema nuevo y muy lindo, original de Neil Hefti, y se llama Girl Talk Plus Man Talk, con Jan Smith-Mayer y Rubén Blades, lanzado el 27 de febrero de 2026. Y bueno, pues es una canción súper romántica y el encuentro de esta gente es importante, y van a ver un poquito otra visión, otra cultura, que es un poquito del jazz de Rubén Blades. Girl Talk. Neil Hefti fue increíblemente importante en la música americana de los años 50 y 60. They like to chat about the dresses they will wear tonight. They chew the fat about their dresses and their neighbors fight. Inconsequential things that men don't really care to know become essential things that women find so apropos. But that's a dame, they're all the same. Jan, it's just a game, they call it girl talk. Oh, girl talk. Yeah, eso don't huevo, man. You know, just a game. But hold up, Ruben. No, no, pedos, man. We do the same. Barbershop talk, man talk. Hey, uh-huh. Listen. We all go on about of the scores and trades and favorite teams. The cars we drive, the jobs we want, our money-making schemes. Inconsequential tales that women seldom care to hear become essential yarns for any guy holding a beer. But that's a gent that represents a pastime bent. Girls call it a man talk. Yeah, that's it. Sure, that's right. Man talk. Yes, you're right, my friend. Yeah. There's something in it. Yeah, you know, some things girls just won't get. No offense, man. About the face mask and their favorite creams. We smoke and drink, compare our scars and plan our crazy schemes. They tweak another selfie, chasing likes across the screen. Meanwhile, we reminisce of all the things that could have been. But that's a day. We're all the same. I know it's a game. Yeah. That's a gent. With time we'll spend. Never ill meant. Oh. In talk or play, we found our way. It's all okay. Then after all the talk, all the talk, talk to me. Talk to me, girl. Háblame a mí, muchachito. Talk to me, girl. Háblame a mí, muchachito. Talk to me, girl. No, please. Oh, Ruben, just between us, guys. Yes. You know, barbershop talk. Got a cure for hair loss. Yes, amigo, ponte un sombrero. What? Easy, put on a hat, my friend. Oh, thank you. Yeah, the only thing that stops hair when it falls is the floor. Yeah, covered. Yes, we're covered. We're covered. Drink to that. Oh, cheers. Salud. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvimos con ustedes Orlando Rivera en la investigación, Santiago Ramírez en el sonido, Emilio en el formato y quien les habla, Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y selección musical. Giovanotti sorprende al mundo con el Spanish Harlem Orchestra de Jorge Oesto por el programa Visa Múltiple, la FM Plus. Sénsase es sensa ma, es mucho más que dos. Creo que dice la versión en español, no tengo ni idea. En italiano si es correcto y lo hicieron en Brooklyn. Y me despido de ustedes invitándolos todos los domingos de 5 a 6 de la tarde en las canciones que a mí más me gustan. Hai ancora qualche parte di te che si ricorda come è cominciato, che ci siamo trattenuti perché un bacio avrebbe troppo accelerato quel passaggio che senza nemmeno dircelo era già splendore, pura luce sospesa nel viaggio tra una stella e il colore. Hai ancora nel fondo degli occhi il riflesso di tutto quel cielo, o da quando hai abbassato la musica hai deciso che puoi farne a meno. Stamattina per la prima volta ci credi, la pianta spinosa è fiorita, sono stato a guardarla mezz'ora pensando a noi due e alla vita. Dammi un'altra possibilità. Come me, che ti ama senza mai, senza se, che ti ama come puoi, come sa, senza se, senza mai. Ah, siamo più di due metà. Ho comprato un castello di neve nel centro di una una grande città, illudendomi che noi due lì dentro avremmo protetto la felicità. Nel momento in cui hai chiuso la porta ho sentito che stare al sicuro è la strada più rapida e corta per dare le spalle al futuro. Quando mi dici che pensi, che fai, sei distante e lontano. Hai ragione, lo sai, certe volte la vita ci sfugge di mano. Ma poi in mezzo alla folla le dita delle nostre due mani si intrecciano lievi. Siamo monumentali e leggeri come un bagno di notte a Fontana di Trevi. Dammi un'altra possibilità per amarti meglio. Dove lo trovi un altro come me, che ti ama senza mai, senza se. Ama come può e come sa, senza se e senza ma. Ah, siamo più di una metà. Quando ieri mi hai detto vai via, questo amore è un assedio. Ho pensato a una strategia e a trovare un rimedio. Farò finta di andarmene, starò al bar due o tre ore, mentre aspetto un messaggio che accende una lacrima e